do caralho que não sai da minha mente. Hoje eu vigia pavio curto, deu 6 tiros contra a gente. Na busca do 3G e na bike de low bike, nós ficamos na frissora e não ligamos pros detalhes. Fumo na frente da bike, pega, pega que é playboy. Não tem cara de malandro, pode ver que agora é nós. Passando por bitinha, mas hoje na contenção, que deu um stick na camisa e o playboy caiu no chão. Mas os gritos de socorro de hoje chamou muita atenção, e o vigia lá do porto já veio com o oitão na mão, atirando sem parar, com vontade de matar. Filho da puta sem escrúpulo, só queria nos quebrar. De graças ao Cabral, que foi ninja e abriu fuga antes que ele passasse o rádio e colasse as viaturas. O desespero toma conta dos pensamentos também, e eu espero que aquelas balas não tenham pego em alguém. Minha maior preocupação é pelo moleque que é menor. Hey Joe, diz aí como cê tá na maior. Aqui comigo truta, não tá quase nada suave. Essa treta vai ser cobrada, eu quero é que se lasque. Assim que tem que ser, esse mano vai morrer. Essa treta vai ter volta, mano, você pode crer. Acredito em você, então vá no campo do Vasco, corre no mano da escopeta. Avisa que é urgente, que a gente tá com treta. Me arrependi de não ter matado aquele filho da puta. Quando ele caído no chão, gritava pela viatura. Mas não tive compaixão, foi um vacilão. Só chute na cara, soco no olho, entrei na mira de um oitão. Na ocasião, o desespero foi total. Eu pensava na minha mãe, no poço passando mal. Se soubesse da notícia que eu tinha morrido, que pena, cena do louco, eu tinha acabado tomando tiro. Não, não vou morrer à toa, não quero mais desespero pra minha coroa. Se alguma mãe tiver que chorar, então que seja mãe do boy. Vamos ver no que vai dar, porque é treta, treta, treta cobrada. É treta, treta, treta cobrada. Em plena madrugada, é chegado o dia, vamos lá rapaziada. Tá tudo combinado, ó, de horário marcado. Vamos só observar pra não dar nada errado. Horário da saída, nós já estamos ligados. Que hoje não passa, eu vou quebrar esse otário. Alguns manos desistiram antes do dia marcado. Pensaram na família, deixaram a treta de lado. Mas comigo não, não tem perdão, tô na razão. Aconteça o que acontecer, eu não aborto a missão. Eu não aborto a missão. Sinto frio na espinha que invade todo o corpo, mas não dá nada, eu tô suave. Sei que o bagulho é louco. 15 para 6, começa a ação. É só engatilhar, pegar o vigia e deixar estirado no chão. Hey Joe, e aí? É só eu e você. Tamo junto lado a lado, como bota pra fuder. Aí, filha da puta, lembra de mim, lembra de mim. Cê vai morrer, mano, cê vai morrer. Estamos ao vivo aqui do bairro da Ponta Verde, onde o tiroteio deixa 3 mortos. A polícia suspeita que tenha sido uma tentativa de assalto, já que um dos corpos aqui encontrado é do segurança do próprio posto de gasolina. Os outros 2 é de um menor aparentando entre 13 a 14 anos e um maior aparentando 22 anos de idade. Segundo os levantamentos da Polícia Militar de Alagoas, os jovens pertenciam a facções criminosas, já que no braço de um deles foi encontrada uma tatuagem com a sigla GN. Vamos falar agora com uma pessoa que não quer se identificar. Você conhece esses bandidos? Olha, conhecer eu não conheço não, mas eu vi eles sempre aqui na área cometendo assaltos. Inclusive, há 15 dias atrás, eles tentaram assaltar um rapaz aqui da rua e graças a esse vigia que atirou neles, eles não conseguiram assaltar e saíram gritando: vai ter volta, vai ter volta, essa treta vai ser cobrada, eles são bandidos, eles são bandidos.